segue assim, não se informa, fica aí sonhando. Vai pensando, fica achando que tá apavorando. Bate na porta do inferno e pede pra abrir. O demônio te chama pra depois da sua queda sorrir. Não para por aí, segue assim, dá continuidade. Tudo é vaidade nesse mundo, é um selvagem. Falsidade, ódio, pensamento tenebroso. Sem amor, somente rancor, até o osso. Enquanto os porcos diplomados no Senado, despreocupados, comemoram seu fracasso. No passado, os nossos ancestrais foram desvalorizados, escravizados, maltratados e explorados pela burguesia. Hoje em dia, quem domina o mundo é uma minoria. Descendentes de monarquia se acham Deus e deixam nosso povo cego, modernos plebeus. Enriqueceram toda a sua dinastia, restando pouco caso pra periferia. Me diga aí pra você, truta, a escravidão acabou? Em má situação, a nossa geração continuou, pois quem causou conhece de trás pra frente a Bíblia. Manipulam cérebros e atrofiam, escravizam as mentes, roubam sua autoestima, te deixando em estado febril, pirexia, ferida que não cicatriza, vira sequela, fantasia se torna atormentação eterna. Veja se vale a pena, é só atraso. Ei, você mesmo planeja o seu fracasso. Os manos se orientar, mandando uma ideia certa, mensagem positiva, informação correta, sem sair do trilho, andando em linha reta, sem pagar comércio, convicção periférica. Os manos se orientar, mandando uma ideia certa, mensagem positiva, informação correta, sem sair do trilho, andando em linha reta, sem pagar comércio, convicção periférica. Orienta maluco, aqui é hip hop. Se o rap é só bater cabeça, então curte rock. Sem brincar na armadilha e não aprende. Na hora que tá no fundo do poço, se arrepende. Tem feto pra criar, parasita na vida. Tem família pra sustentar, viciado na química. Veja só sua situação, sem trampo, sem escolaridade. Desinformado, não te dão oportunidade. O filme queimado na sociedade, sai da mira dos covardes antes que seja tarde. Na vida do crime você não vai vencer. Dá motivo pra quê? Trocando ideia com a rapa só de droga e arma, você sabe dizer. Parabéns, malandragem, nota 10 pra você. Sua atitude desinformando seu semelhante. Futuro pro seu filho, na guerra de sangue, na desordem constante, no dia a dia. Já não basta o governo fundando a periferia com as suas promessas, corrupção, mentira. Agora vem você com as suas malícias. Continua assim, não se informa. Pelo caminho largo o diabo te chama. Você quer fama, puta na cama. Quando menos espera vai estar na lama. Pra causar o drama, na pele inflama. Vai desesperar, permanecer no crime, pra ver sua família chorar. Não sou ninguém pra mudar sua vida, é lógico. Minha rima é pra mexer com seu psicológico. Os manos se orientar, mandando uma ideia certa, mensagem positiva, informação correta, sem sair do trilho, andando em linha reta, sem pagar comércio, convicção periférica. Os manos se orientar, mandando uma ideia certa, mensagem positiva, informação correta, sem sair do trilho, andando em linha reta, sem pagar comércio, convicção periférica. É o sequestro da consciência, RAP, o papo é sério, sangue bom, resistência. As ovelhas do rebanho do Senhor estarão à sua direita, e os porcos imundo à sua esquerda. Não nos representa, pois afunda o seu próprio povo que está sofrendo até o último fôlego. O verdadeiro criminoso tem a sua descrição. Não é tatuado, de roupa rasgada, pé no chão. Líder da corrupção promove essa merda. E se você não se move, o que espera? Constrói celas, o demônio é quem dirige. Preciso me informar, pois a solução existe. Sofredor resiste, não se entregue à podridão. Creia em Deus e obtenha informação. Os manos informados é a cara da periferia. Chega do seu dando motivo pra polícia. Temos que mudar a cara do Brasil moderno. Não é de hoje que os moleques estão crescendo sem caderno. Só depende de nós modificar esse cenário. Faça a sua parte que a minha eu faço. Muitos não dão na mínima no que eu falo, mas eu tenho fé que não será um fracasso. Na desilusão quem já viveu nunca esquece. Sem eu que seria de mim se não existia a Bíblia ou o rap. Jesus Cristo me fortalece pelo caminho estreito. É difícil, mas não é possível, tem que ser guerreiro pra se manter no trampo e ter um bom estudo, com uma vida digna pro futuro. Os manos se orientar, mandando uma ideia certa, mensagem positiva, informação correta, sem sair do trilho, andando em linha reta, sem pagar comércio, convicção periférica. Os manos se orientar, mandando uma ideia certa, mensagem positiva, informação correta, sem sair do trilho, andando em linha reta, sem pagar comércio, convicção periférica.